Eu levanto o torrinho no 9862. Está pronto, puxa, cara 2. Autorizada, voo no 940 e chame táxi. Autorizado, chama táxi, vou lá para trás. Confirme. É o Papa Tango, Hotel de Matango, que já retornando, próximo a Itapuã, visual algum campo no litoral, quando autorizado, direto para o Pátio 4, se autorizado. Aqui da presente está autorizado, já direto para o Pátio 4, e 20 redução, ok? Apresse o cruzamento da final do 0 e após final do Pátio. Ok, acelerando, após final do cruzamento da 1-0, reportará final para o Pátio. São Salvador, está 3197, posição 9. Solicita pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, 3179, 3197. 3197, autorizado, chama para o táxi. Solo 20 lá, 5 lá. Sim, calma, solo, realizado o gol no 776. 776 completo de aproximação, torrinho no 862. 1862. Não, seu solo 55 foi cancelado. Estou observador igual no 776. 776 avistado, cheque trem de Viposo. Vem um turno 20 graus, meia dúzia mais. Em Viposo, gol no 776. Baixão travado. Solo Salvador, gol 9940 para o TAC. 149 a bordo, autonomia. E 427, austera da Galeão. Ciente, gol no 940, táxi livre à direita. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18,6. E o ajuste é padrão, boa viagem. Obrigado, 13, direita, Juliette Alfa, 18,6, ponto de espera, obrigado, boa noite. 9940. Solo Salvador, tá 3197, tá com 58 a bordo, instruções para o táxi. 40.0 da Euro 0. Então, bom voo, boa noite, tá 3197. Pátio Juliette e Alfa, Pantera com a torre, obrigado, bom final de semana, bom feriado. Hoje. Descendo para o 0, lá para 0. É livre ingresso e manter lá para 0. Nem mantém, lá para 0. O 776, solo 58, direito, 129, solo. 9, 1976. Paulo Salvador, boa noite, 776, alisou. 776, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 940, vento 120 graus, meia dúzia mais. Livre decolagem da 10, voo 940. Salvador, tá 3197, no ponto espera da pista no zero, pronto. Autorizado, né, manter o 3197? Ali mantém 3197 da TAM. Nove quatro zero, decola o 01 no controle 19 decimal 8. 19,8, boa. Salvador, boa noite, voo 940, passa a ver se tem sinto da EL. Como 940, boa noite, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 da EL, 940. Controle, boa noite, web 5810, informação Serra, descida 150. Web 5810, boa noite, adiciona identificação, vou direto em TAP, descendo a 2000 pés, o ajuste no 093. E TAP, muito obrigado, 2000 com padrão 5810. 3197, livre decolar, vento 130 graus, segura. Seara 3197. A 3197 decolou 05, chama o controle 19.8. 197, contato radar, por 360, saída da EL. 360, autoriza da EL, do presente. Mantendo a saída. Está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportará 5810. Está autorizado para seguir para o Dael. Direto da Dael, grato. Salvador, boa noite, 3560, informação, Terra. 3560, boa noite, adicione identificação, autorizado a chegada mar e desce a 3000 pés, o ajuste no 0-3. Desce 3000 no 0-3, está 3560. Gol no 940 Recife, 1-33, decimal 25. 3325, 940, obrigado. Salve, Mike, com Delta, boa noite, prossiga a informação Serra. Mike, com Delta, informo Clareza 3. Capitão Juliette. PB58, chama Galeão 2305. Beleza, 3197 Recife, 133, decimal 25. Recife agora, 3325, tá? 3197. Estabilizado, baixou e travou 5810. 5890, complete aproximação, Torre 1-9862 Bom Pouso. Até mais, obrigado, hein? Tan 3560, desceu 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, reportará. Tan 3560. Por nós, 5810. Livre pouso na 10, 5810. Alô, Salvador, 16113, possível teria a saída prevista para Brasília? Olha o fito. Olha o fito. Alô, 16113. Boa noite, informação Sierra, prossiga. Até o farol retorna. Solo Matango autorizado. Vou local 500 pés, decolodão no 7, curva direita, corredor Axé. Até o farol retorna, transponder 0127, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera 118.6. Matango no pátio 4, confirma pessoas a bordo. 1-8-6, acionamento de táxi decolagem, ajuste padrão 63, atual Lima Tango, bom voo e boa noite. Atual Lima Tango, possível. Oito no zero.